Ainda pouso, voo 191 Everett. Zero limite é a magnética 120 de cima, informe que vai ultrapassar o localizador. 030 limitado pelo 120 de Simbra, 16200. Oxalá 6255, reduz a 200 nós. 300 nós, 6255. A 3198, redução 200, tiver condições. 200, 3198. Alistão do uniforme, desça para o nível 070. Gente, autorizado, Matheus. Na 6200, prossegue até 2000 pés. 2000 pés, 6200. Hoje na 6255, desça para 3000 pés, ajuste no 014. 3014, 6255. Na 3198, desça para 4000 pés, ajuste no 014. ADC 4014, 3198. Chanel 6200, reassuma navegação, voo Duna, em Duna autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Duna, Duna está autorizado, procedimento, por favor, estabilizado, 6200. Chanel 6255, pode reduzir até 190? Afirmativo, pode sim, até menos, se precisar. 2180, vai condições para o localizador direita, broa 060, reporte estabilizado. 060, 180 a nós, chama reduzindo. 5220, pode chamar a torre? 5220, chame torre, 1895, grata pela colaboração. Disponha, feliz Páscoa a todos vocês, nós que agradecemos. Totalmente. Obrigado. 190 autorizado, Recife enviou 370 via Upwisp 58, decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aru, código 5063, controle 1-9-9, decimal 35. 3.000 pés em descida, tá com 4-0 de ground speed. Ok, mantendo 170 nós, se precisar pode reduzir mais. A estabilizar completa a redução da aproximação, desce até 2.000 pés, 6255. Ok, 2.000 pés, estabilizar, reduz mais, 6255. 1162 livrou. Gol 1162, táxi Alfa Juliet, atento ao veículo Follow-me através do 612. Alfa Juliette, atento ao veículo, o 1162, você já tem nosso portão? 10, pátio 1. 10, obrigado. Apagou-se estabilizando. Apagou-se, chame torre, 9895. Torre, obrigado. A 3198, complete redução 909 para o localizador, direita para o 060. Direita 060, 670 mais, a 3198. Gente, ajuste na 014, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Trip 5 3595, chame Recife 1251. Recife 251, 3595. Golf Simbra, uma fase pela direita curta, me ajuda? Gente, o senhor então deseja cancelar o plano instrumento e prosseguir visual, plano 17? Positivo. Gente, estou autorizado o plano instrumento cancelar os 4 anos, estou autorizado uma base pela direita, minha ponta são no 7, olha o Papa Golf. Golf, obrigado. O trip 5220, salva os 4-1 na livre direita, chama a sala 1-2-1 na decimal 9. GR 219, bom feriado. Gente, confirme o tipo de equipamento de pessoas a bordo. Gente, consegue ver corredores e reporte na rotatória quando visar com o campo e esquece com o espaço. Trip 5220, táxi. Alfa Kilo, posição remota 5, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, remota 5. O 1162, só para informar que a posição é o número 10. 10, tá certo. Como falou meu 62? Puxa o Bono 556? Sim, irmão. Livre, puxa o ataque. Livre, agora. Passa pra Golf, tem livre, pulso, puxa no 7, vento no 60 graus, 089. Golf. Chama 6200 estabilizado? Ainda não, 6200. Estabilizador da 190, 319. 398, complete redução 709, aguarde para descer até 2.10. Gente, aguardando, estamos para descer no 2.000, mais 2.000. Prossiga, Lima Juliette Lima. Vai esquerda pro 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao localizador. Charlie 34. Chame a 200, chame Torre, 9895. 95. Salvador, boa. Bom dia, 6200. Você é 6200, ajuste altímetro no 0, no 4, livre pouso, puxão no 0, vento 1960 graus, 089. Livre pouso, 6200, não no 0. 3198, você para 2010. 2000, tá 3198. Charlie Tango, uniforme, você para 3010. Charlie Tango uniforme para o localizador, direita para o 040, reporte estabilizado. Direita 040, reporte estabilizado. Certo. Torre Salvador, CNA 6255, já no Lelias. O CNA 6255, ajuste no 014, continua a aproximação, número 2 para pouso. Ah, se escuta. 172 a bordo, Campinas, 3 horas e 40 minutos de autonomia. 172, 3 e 40, Campinas. Autorizado táxi à direita, até o ponto de espera da 10, Las Torre, 19.95, ajuste 104, gol 1956. 14 direita, 118.95, gol 1956. Azul 4082, acione identificação chegada válida para o nível 050. Onde eu vou, nosso sentimento, quando espera, fala. Sente, quando espera. Estrema 200, solo 47, livre direito, última solo 121, na décima 9. Direita, décima 9. C5, tá 3128. Salvador, bom dia, tá 3128, do LS, da 190. 3198, existe ativa, transada no 4, continua a aproximação, número 2, para pouso. Gente, guardando a pressão para pouso, tá 3128. Sinema 255, tem livre pouso, sessão 0, vento no 60 0, grau 082. Livre pouso no 06255. Tá 3895, livre puxa. Eu tenho uniforme, desça para dois hotéis. 2000, Charlie, uniforme. Equipe de solo após ingresso da aeronave Airbus da Avianca, está autorizado a puxar. Vamos para o encosta em vão. Mantenha os corredores. Tá. Charlie Tony Uniforme, chame Torre, 1895. 1895, Charlie Tony Uniforme. Salvador, boa tarde, ao papapá, Charlie Tango Uniforme, passando tudo. Charlie Tango Uniforme, hoje já tinha tomado 0 no 4, continua a aproximação, aguarda a previsão de pouso. Continua a aproximação, Charlie Tango Uniforme. Força Lema 255, solo dos 49, livre direito, última solo 121, 19. Direita, solo 119, 25. Achei travou, tá 3198. 3198, livre pouso, sistema 0, vento no 60, 089. Livre pouso, 090, tá 3198. Solo Salvador, Sinéa 6255. 6255, táxi Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, agora. Gente, Lima Juliette Lima, estou autorizado o táxi até a intenção no sétimo reporte para cruzamento. Voo no 556, Avenida Constituição de Alien, interfalar 5 autorizado? Afirmativa. Sim, então a principal linha mantém cabeceira 1-0, agilizando manobras na medida do possível. 1-556. Sim, está agilizando, agora no 556. Então, 3198, solo 51, no livro direito, chama solo 121, decimal 9. Direito 219, 3198, fala com o direito. Autorizado, o programa é zona 735, após o seu Quebec, Mike Lima, para ingresso 71, chama solo em 121, decimal 9. Salvador, da 318 de Proba, boa tarde, bom dia. Boa, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 319. Vem falar de 19. Tá com 144 a bordo, 4 horas de autonomia, até na Gabriel. Tá. 1014, vou ver. Alfa 295, comigo a 2395, bom dia. Charles Tango Uniforme, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso, 910, Charles Tango Uniforme. Lima Direto Lima, Lima tem cabeceira 97, me reporta, pronto. Bom, 556, decolado 53, cima controle, 119, decimal 35. Melhor, 35, ó. Número 4, estamos observando o Tatuca. É 255. Não. 60 da El, agora 556. Azul 4082, desça para 2110, ajuste no 014, autorizada a final ILS. 2014. Da 3198. Vamos da 3198, antes da Juliette. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, 3198. Falta agora os alvos de avô, esquece que ele fome, chame o Tom Rio 9895. Tango Uniforme, Sol 54, poderia confirmar o PAT, queria prosseguir? Fire Start, Charlie Tango Uniforme. Gente, vira direita, chama Sol 121, décimo 9. Direita 219. Corre, eu esqueço, uniforme. Fechou, Tango Uniforme, sou autorizado, final 17, me reporta 3 milhas fora. Tá. 7, cor direita, coral. 1935, 5055, o Papagolf. A bordo era o Star 1895, 1014, confirmando é, plano em antes, não é isso? Gente. Direita, táxi, táxi Alfa, reposta em São Juliette, para o ingresso. Estacionamento bom, 709, posição 62. 06? Afirmo, 06. Torre, Salvador. Boa tarde, da 3895, posso esperar no 0 próprio. Então, 3895, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém no 0, da 3895. Lima, Juliette Lima, decolando 55, chama controle. 19, decolando 35. 19, modificando o plano 1456, sobe para 090 para o Diamante, chegada a Monte. Controle, Lima Juliette Lima, decolada Lima 7, tomando a direita, boa. Lima Juliette Lima, contato radar, voo 280, perfil Argo. O perfil de Argo ao 280, está passando Lima Juliette. Charlie, tango uniforme, mantenha a posição de sua Juliette. Então, está o estúdio, Lima Juliette Lima. Prossiga. Projetor para evitar tráfego, curva à esquerda para a 240. Em caso de falha, ao cruzar o 060, reassume elefa. Esquerda 240, em caso de falha, 060, reassume elefa. Lima Juliette Lima. São 3895, decolada 58, chama controle 19, decolada 35. 1935, boa tarde. 3895. Liga. Boa tarde. Boa tarde, suba ao nível 340, são 3895. 340, vai passar 2000 iniciando curva direita, pode prosseguir direto da El, Olenda? Cruzado da El. Da El, grato. Contato Gon 790, 82. Alterna Aracaju 3 e 30. Gon 790, livre táxi, Pátio Mundial, posto espera 1895, 1014, boa viagem. Ok, Pátio Mundial, 1895, 1014, obrigado, bom trabalho. Charlie, tango uniforme, após o gol, ingresso Juliette, grande Pátio, posto na Lima. Só na chame táxi, pode contar pouco. Lima, Juliette Lima, agora 11 milhas de Salvador, já assuma a navegação na proa de Arbor. Já assumindo na proa de Arbor, o Lima Juliette Lima. Baixa Papa Golf, eu tenho a aeronave ingressando agora no pátio 5. Está autorizado, está chamando a Papa para ingressar a pista na 7. Sim, onde está o tráfego estacionou o livro, pode ingressar a papá, chama na ingressão na 7. 262, autorizado chegada a mar e desce manter 050. 207 azul pro cópia. Rio 340 Zulu 10, decola pistão 0 com a direita. Dael Lenda Bridge, controle 119-35-5041-4207. 0 visual. E contate final ILS, torre 1-895. 1895, boa. Boa. Bono 556, passa 180, está no centro e 1251 na antena 3395. 5-3395, na 556. Boa, azul 4082, LS dá 1-0 visual. 4082, ajuste no 014, continua a aproximação e aguarda a televisão de pouso. 4014 copiou. 4082 copiou. Controle Urutã 3895, alguma possibilidade de voar na Pro de Print? Aguarde 3895. 3895, para informação, está transportando órgão aí para transplante. Sim, estamos coordenando, aguarde distante. Ok, muito obrigado. É, inclusive coordenado com o centro e o adjacente e Pro mais à frente aí de postos, a gente agradece. Positivo. Autorizado, voar a bridge. Muito obrigado. 2 de pouso, pistão 0, vento 170 graus, 072. De pouso, 910, 4082. Voo 790, teclado 03, só controle 119-35. 1935, boa. Bom dia, suba o 370, vigilante. Sobe 370, vigilante, são 790. Z804, chegada a mar e desce manter 060, vigilante. Gente, você pagou com manter posição. Quando eu vim na Lima, vai cruzando o número 3 horas, quando possível eu poderia voar na proa de Lima. Confia, proa? Proa da posição Libra. Sim. Qual o rumo ideal para o destino, Lima Juliette Lima? Golf, sol localizado, decolagem na pista 187, vento 170 graus, 089. Estou tendo 1-3, 5 decimal 3. 1-2-8-8, 1-3-5-3, muito obrigado, até. Sala 05, leva à direita, chama solo 1-2-1-2-9. Ok, Libra 1-2-1-9. Obrigado, bom trabalho. No meia, desça para o 070, chegada a mar e vigilância. Quatro, táxi Alfa, reporte o Charlie. 5, vai passar um 70, chama o centro em 125, 1 alterna 335. 25, 3695, uma boa tarde, 385. Boa. Meu quilo Serra Lima, desce para 2000, autorizado, final ILS X-Ray, informe o localizador. Ciente 2000, final ILS, chamarão no localizador. 119, direção 35. Novo, obrigado. Pagou? Acho que é suba ao 080, direto Coral. Novo, 080, Coral. Romeu, Romeu de Cabral, prossiga. 264 Maceió, tá pronto, Cobre? Pronto. Salvador Maceió, 370, 358, 90, decola esquerda por Caracaju. Chama Salvador em 1935, 5077, 1864. 370, aprovado Maceió, 358, decola da 10, curva esquerda por Caracaju. 1935, é o controle 5077, transponder, gol 864. Próximo Juliette, azul, 4082. Portão 8. Já fizeram o portão 8, 432. Copiou 864, Rufão? Copiou, tá correto, 5077, apenas confirmando o transponder, portão 11, 11, o 11º mais rápido. Chame pronto, 1864. 077 confere, eu chamo daqui a pouco, obrigado. Bruno 790, passou 160, chame agora Recife na frequência 12685, alterne 13365. 12685, 13365, bom dia. Bom dia. 1895, 1014, bom dia. Final ILS, chame a torre 11895. Ah, 1895, abobado. Obrigado igualmente. 962 autorizado sinal e aliás que se reforme estabilizado. 3804, desse até 3000, ajuste 1014. 3014, está sendo aproximação e agora direção de pouso. Ciente, tem intenção de pouso 17. Ciente, então me reporta pronto para cancelamento com o instrumento. Ok, poderia nos cancelar da presente. Gente, com o instrumento cancelado 00, com base pela direita, me reporta o sinal 17. Sinal 17, que ele sai ali. Azul 407, a Lima tem que descer 10. 4207, pronto, ali matou. 4207. tempo ideal para o destino? É radial 242. Autorizado, vai direto a 242. Romeu, Oscar Bravo, prossiga visual, frequência livre, coordenação. Meia desça para 4.000, ajuste 1014. 1014. O Kilo Serra Lima gerando final da 17, baixar e travar. Kilo Serra Lima, autorizado por pistão 17, vento 130 graus, 09 noite. Gente, Lima. São 3804, desça para 2000. Autorizado sinal ILS XR, ponte localizador. Ok, 2000, direto para 3804, Pantera. Meu bravo, Serra Serra, prossiga. 3, no controle. 119, décimo 35. 1935, terminou a Páscoa. Ok, o bravo Serra Serra, efetue cruzamento do eixo 190 entre Simbra e Duna. Afastado aí a no mínimo 5 milhas aí da do aeródromo, ok? A gente vai fazer entre Simbra e Duna, afastado 5 milhas de Serra Serra. Estimativa e mantendo 500 pés no mar. Mantendo 500 pés, tá? Controle Salvador, azul 4207, bom dia. Azul 4207, bom dia, suba ao 340, saída da EL. Subida da EL, 340, 4207. Localizador X-Ray, voo no 962. 962, 2 milhas do externo, tá mantendo 1.600 pés, confirme? Sim, bom. Ok, tem... tá visual com... tá visual no local? Sim, bom. Ok, complete LS, chame a torre 1895. Controle, no local, com a torre 07 azul. Para você acertar, qual o tipo de equipamento? Ai, que pecado. Voo 962, voo 27.0 no quarto, tem repouso, pistão no zero, o vento 140 graus, 092. Pesado pouso no zero, voo 1962. Eu sempre recito a modificação para nível 1360, 4207. Ok, vamos coordenar a guarda. Obrigado. Meia, desça para 3.000, ajuste 1014. Está livre da restrição de altitude em TAP. Você está livre da restrição? 3216, desça até 2000, ajuste 1014, e se redução para 1990, mais vai seguir a rua da companhia 7 milhas à frente. Gente, reduzindo para 1909, nós autorizado descida a 2000, peso no 0, 14, 3216. Zona 44, bom dia, desça até o nível 090, chegada a Mari. Zona 4207, autorizado, nível final 360. Zona 360, 44, bom, bom, bom. Zona 962, sala 07, nível direito, sala 120, décimo 9. Beleza, tá 3204, 3 milhas de ACA. Ok, complete final ILS, torre 11895. Já. Yeah. Ativo na escuta, Bravo de ACA. Salvador, tá 3804, baixada e travada, uma milha de Oster. Tá 3804, ele pouso pista 10, 50 graus, 099. Autorizado o pouso da 10, tá 3804. Salogou 1864. Luna, tá autorizado em ALS? Autorizado, desça 2000, livre ALS, uma milha estabilizada. Ok, 2000, livre ALS, reportará estabilizado, 3216. Tá autorizado para chamar 11. Ok, então, tenta o aeronave da NASA e puxar 9, obrigado. Próximo 95, mantemos pasta, tá tudo bom, gostar. Igualmente. Autorização, galeão 360. Sente, aguarda cópia, ajuste no 04623. Guarda. Sendo 80, um Charlie 402. Complete final ILS, chame a torre 11895. Completa ILS 119, 9532, zona 6, grato, bom feriado. Grato, a frequência da torre 11895, ok? Ah, 11895, 32, zona 6. Torre Salvador, San 3216, a uma milha do Índia Serra, baixado checado. San 3216, continua a aproximação, vai para o de pouso, a aeronave da companhia está pousando a Rona Zero. Gente, aguardando pista livre, 3216. Continue descida para 3000, ajuste 1014. Ok, desce para 3000, visual com traça, com 1014, San 3144. Salvador, Oceanair 62, 4 uma boa tarde, informação November para o Rio de Janeiro 360. Guarda Copa, número 2, ajuste 1014. Guarda como 2, Oceanair 62. Oceanair 62, 13, ponto Copa. Prossiga, senhor. Prisato Galeão, 360, pelo 10, decola pista no zero, curva direita, vai ao Leda Bridge, controle 11935, 5067, Oceanair 62. São 3-2 no meio, livre pouso, pista correção, mais pista livre. Aguardando, pista livre, 3-2 no meio. Agora sim, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-9-9, está 3-2 no meio. Livre pouso, 3-2 no meio. Gol 1-0, 1935, controle 5-0-6-7, transporte 2. Confirmando 5067, portão 4, chame pronto. 067, camarada, pronto, 62. Ô, Sala, tá 3204, lembrou? Reporte antes da Juliette, 3204. Reporte antes da Juliette, tá 3204. Salvador, chegou na 864, 965 a bordo, Salvador, alternativa 2 horas e 15. Livre táxi, pátio, Índia Alfa, confirmando apenas o PB. 095. Quanto espera 1895 vem a Índia, 1014, vou ver. Ok, parte Índia 1895, 1014, 864. No 67, estou ciente, número 2, aguardo. Informe no TV do Fala da Barra, Bravo, CRCA. Direita, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, Olivier, 3-2-1-6. Para 2000, autorizado sinal ILS XRE, reporte localizador. S para 2000, autorizado, X-Ray, já está falando lote, 3-1-4-4. Solo, TAN 3216, livrou na Foxtrot, na sua escuta. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3216. Solo, Oceanair 6213, pushback, acionamento, portão 4. Guarde, 623. Boa, TAN 3204, aproximando da Juliette, visual com gol. Ingresse Juliette, pole position. 01, tá 3204. Oceanair 6254, pronto, coca. Pronto, 6254. Salvador Rio, 360, Zulu 10, decola pista 90, curva direita. Israel Leda Bridge, controle 1-1935, transponda 5105-6254. Autorizado Rio de Janeiro no 2-360, via Cazulu 10, decola da 10 com curva direita, da El Leda Bridge, controle 1935, transponda 5105. Portão 3, chame pronto, 6254. Chamar a pronto no 3-260-254. Portão, acho que apagou, controle. 53 milhas, sudoeste de Salvador, seja sua data terminada, chame Léo em 1-2-0-1-1. Controle 1-1-9-3-5-5-1-11, 5-1-1-1-1-1-1-1-7. Saredo 2-2-3-0, boa tarde, chegada a Man, vê se mantém a 4 mil pés, ajuste 1014. 1-1-6-7 2-13, portão 4, autorizado, puxa, acionamento, chama táxi. Autorizado, chama pro táxi, 6-2-1-3. 3-2-1-6, Juliette, 6-12. Juliette, 6-12, 3-2-1-6. Autorizado, toque. Autorizado, toque, 2-2-3-0. 3-1-4-4, apenas para informação, tem um helicóptero próximo ao farol da barra, sem altimetria, está mantendo 500 pés. Você acerta, passou o farol da barra, a escuta para o regresso, tem frequência aí para coordenação. Copiou? Já passou o farol da barra na escuta para o regresso, frequência livre, coordenação. Azul 4463, cliente da November, boa tarde. Código 1864, bom dia, boa tarde. Boa tarde, subo 370, saí da PUCA. 370, PUCA, gol 1864. 514, boa viagem. 514, direita. Boa tarde, Azul 4463. Diga. November, 180 para Ilhéus. Ok, sustante 1014, prepara Dael. Ok, Dael. Carregador avistando, 3144. 3144, complete final ILS. Para informação, tem um tráfego entre cima e duna, tráfego de helicóptero mantendo 500 pés e não vai interferir com a aproximação. Chame agora a torre 11895. Ok, gente, o tráfego 1895, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. O Papa Golfo está na escuta do controle? Na escuta. 94, tá na escuta, doutor? Boa tarde, na escuta final da 1-0. Santa 3-1-4-4, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 099. Ok, tá baixando e confirmará travado, autorizado pouso 1-0, 3-1-4-4. Sete. Boa tarde, chegada Mari, desse mantenha 3.000, ajuste 1.014. Patrulha de Salvador, passageiro 2230. Seria possibilidade de proa de manter proa de duna? Negativo, mantenha a proa de toque. 2230, passageiro. Gente, proa de toque. Xanay 6213, mantém o ponto de espera. Então, 3144, livre pouso, pista 10, vento 1609099. Prezado pouso 10, 3144. Xanay 6213, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, 6213. Salvador, está 3144. Sim. Livrou a pista direita. Pista Juliette. Pista Juliette, está 3144. O azul, 4463, copia. Está 2000, autorizado ILS, reportando o localizador 2230. 7, decola pista 1-0, curva direita, da El Lido e Leão. Controle 1-1935-5072-4463.